minha voz. Trago à noite o mar, o meu canto é a luz de um sol negro e dor. É o amor que nasceu nas ondas do mar. Valha Nossa Senhora, há quanto tempo ela foi-se embora para além das águas, para além do mar, para além dos braços de Iemanjá. Há quanto tempo trago a noite, ela foi-se o mar, pra além das águas, o meu canto, pra além do mar, para além dos braços de um sol negro. Que nasceu nas ondas do mar. Nas ondas do Nice.